Panorama Agrícola para 8 de outubro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de sexta-feira, 8 de outubro, dia de Lua Nova. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta sexta é: a vida é como um espelho, para você obter melhores resultados, sorria. Na entrevista de hoje, os resultados da produção integrada de tomate na estação experimental de Caçador. E no quadro Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre a abobrinha. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. E no domingo, assista ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para aliviar a sensação de boca seca é acrescentar à água algumas gotas de limão. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, recebeu oficialmente duas fazendas do traficante Fernandinho Beiramar, onde já residem cerca de 30 famílias de trabalhadores rurais. As fazendas ficam no estado de Goiás. As duas áreas, denominadas Descanso Ponte de Pedra, de 727 hectares, e Fartura 2 e 3, de 148 hectares, estão no município goiano de Paraúna. No local, 30 famílias de trabalhadores rurais estavam aguardando o registro da área em nome do INCRA para serem oficializados como beneficiários da reforma agrária. Esses imóveis estavam sob o controle da Secretaria Nacional Antidrogas há mais de 10 anos, desde que a Justiça constatou serem áreas adquiridas com dinheiro do tráfico de drogas. O quarto lugar entre os principais destinos de turismo rural no mundo é ocupado pelo Brasil, mas a forte tradição agrícola e o histórico como colônia rural podem levar o país ao primeiro lugar da lista dentro de 10 anos. A grande novidade para o setor é que a lei do turismo rural foi aprovada recentemente na Câmara Federal. Assim, até o final do ano de 2010, o turismo rural deve ser reconhecido como atividade formal, ou seja, o dono de um negócio no ramo terá um CNPJ, podendo emitir nota fiscal de seus serviços. A medida vai contribuir para a economia do país e estimular novos profissionais envolvidos na atividade de turismo rural. A chave para o sucesso é proporcionar ao turista um serviço profissional e de qualidade, com suportes modernos, mas sem deixar de lado o ar campestre. Alta produtividade, resistência a doenças e ciclo precoce com opções para agricultura de baixo, médio e alto investimento são algumas das vantagens presentes no grupo de novas variedades de milho desenvolvidas pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, para a safra 2010-2011. São 9 novidades. Uma delas é a variedade Caimbé, de ciclo reduzido, apropriada para agricultura de baixo investimento nas principais regiões produtoras de milho do Brasil. Já a cultivar 3025 é recomendada para lavouras de médio e alto investimento, reunindo bons índices de produtividade, ciclo precoce, resistência à doença. E também há a variedade 3040, lançada para atender agricultores que empregam alta ou média tecnologia na produção de milho. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Estação Experimental da Ipagre em Caçador está divulgando resultados da pesquisa que fez com um sistema de produção integrada de tomate de mesa. Quem fala aqui no Panorama Agrícola mais a respeito dessa pesquisa que comparou o sistema integrado com o sistema convencional é o pesquisador Anderson Fernando Vanzer. Já faz em torno de 4 anos, 4 safras, que a gente está conduzindo unidades de observação nos produtores aqui da região de Caçador, tanto em produtores, em grandes produtores, como em pequenos produtores, né? E o que nós temos observado são vários aspectos positivos com o uso da produção integrada frente à produção convencional do tomate. Uma delas é a questão da diminuição do uso de produtos fitossanitários. Existe uma redução muito grande na questão de uso de fungicidas, uso de inseticidas, e também uma redução no uso de fertilizantes químicos na cultura. Isso acaba gerando aí uma diminuição nos custos de produção total do produtor, né? O pesquisador da Ipagre, Anderson Vanzer, explica como se dá a produção integrada de tomate de mesa. O produtor ele faz uso de várias tecnologias que foram adaptadas ou foram desenvolvidas aqui pela Estação Experimental de Caçador. Uma das tecnologias é o uso do monitoramento das condições climáticas, para que o produtor possa saber o melhor momento de entrada com produtos fitossanitários. O produtor também faz uso de monitoramento de insetos pragas para determinar também o melhor momento de entrada de produtos fitossanitários para o controle de insetos. A questão da adubação ela está fundamentada na análise de solo e também nas recomendações de adubação para a cultura. A questão do manejo de plantas, nós recomendamos o sistema de tutoramento vertical de plantas, que é um sistema que possibilita uma maior eficiência na aplicação de produtos fitossanitários, ele proporciona condições menos favoráveis ao aparecimento de doenças e possibilita também um incremento na produtividade de plantas, entre outras técnicas também que estão à disposição dos produtores. O pesquisador da Ipagre, Anderson Vanzer, explica quando essa metodologia de produção integrada estará difundida junto aos produtores rurais. Esse ano, as normas da produção integrada elas estão sendo avaliadas pelo Ministério da Agricultura e estamos aguardando, então, a publicação dessas normas com o aval do Ministério. A partir do momento que a gente tiver essas normas, os produtores poderão se inscrever dentro do sistema de produção integrada de tomate e os seus produtos, então, poderão ser, após ser feita uma auditoria ao longo de toda a produção, eles poderão vender, então, os seus frutos com o selo da produção integrada de tomate. Vanzer diz também por que é viável economicamente e ambientalmente a produção integrada de tomate. Esse é um dos objetivos desse sistema de produção integrada de tomate, né? Ele visa a sustentabilidade do produtor através da diminuição dos custos de produção, através de melhorias no sistema produtivo para que possa diminuir o impacto negativo no meio ambiente e que o produtor também possa ter um produto que tenha uma maior garantia de venda com o selo da produção integrada. Aí está então a entrevista com Anderson Vanzer, pesquisador da Estação Experimental da Ipagre, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre o sistema de produção integrada de tomate de mesa. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A abobrinha é um fruto colhido ainda verde. É um alimento de fácil digestão, rico em niacina e possui boa fonte de vitaminas do complexo B. Dois tipos de abobrinha são mais comuns, a abobrinha tipo menina e a tipo italiana. Quanto menores, mais tenras e saborosas. Existem várias formas de preparo: refogada, cozida, em saladas frias, a milanesa com carne e como recheio de pratos assados. Não é preciso cozinhar a abobrinha em excesso, assim ela fica mais saborosa e nutritiva. A própria água da abobrinha é suficiente para cozinhá-la. Outra vantagem é possuir poucas calorias. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.